E aí? Qual que é o propósito? Qual que é o compromisso? Qual que é a recompensa de ser um gladiador em uma terra infértil, morta, sem poder de germinação ou de adoçar o fruto que se nela gerar? A qual vem transformando o coração em um lugar escuro e sombrio, caminhando só e no silêncio, respirando a fumaça que nasce do fogo que derrete as velas. Deixando uma trilha de pétalas, de uma rosa negra. Calejada pelo forte sol, calejada pela dor. Desviando de cruzes caídas ao chão, contornando túmulos rasos e covas que esperam seus donos pro último abraço. Esse é o território do verdadeiro fiel do crime. Tempos tristes, na era da tecnologia tanto progresso, mas recheado de desordem e fracasso. Esses são os tempos reais. É inaceitável a falta de educação, saúde. É tanta fome e miséria. É repugnante quanto olhar para a cara de um pedófilo. Como não existe violência? Se somos explorados, analfabetos, excluídos, escravizados, traficados, exilados, iludidos, alienados, teleguiados. Como preferir. Não sei se por bem ou mais uma maldade, que carregamos algo chamado de esperança, que faz acreditar que pode ser diferente e vai melhorar. Pedra. Quantas pedras? Quantas pedras? Quantas no caminho, quantos tropeços, quantas derretidas por segundos de prazer. Quanta desgraça. E eu? Eu só sonhei em ser feliz. Só sonhei em ser feliz. Eu? Só sonhei em ser feliz. Só sonhei em sonhar. Só sonhei em sonhar, só sonhei em ter sonhos. Só sonhei em ser alguém. Mas ser um alguém? Não um alguém que mutila corpos e enterra em cemitério clandestino, arranca cabeça e nem carrega o ódio exposto na face. Não alguém que porta armas, usa drogas. Consequência de um abandono social. Jogado, largado, deixado pra trás, em uma terra sem dono. Ou de um dono que não se importa com ela. Uma terra de ninguém. Ou de alguns. Não de todos. Frente a frente, encorajado pelos próprios medos, preso, acorrentado à própria revolta. Será que estou errado a não me conformar e fazer parte do ciclo no qual me enquadro como um terrorista? Não é por acaso. Nada é sem motivos. Estou cansado de colar na beira do caixão pra dar um último adeus. Estou cansado dos pêsames, cansado do cansaço que pelas costas me alveja. Desde o ventre de uma guerreira, declarado um filho da guerra, mas um nascido pra sofrer. Nada é de graça. É o império do capitalismo cruel e selvagem. Entre a neurose e a razão, entre tudo que não alcançou, o valor não reconhecido. É como uma anomalia que escapou do laboratório. Não vivo, sobrevivo. Sobrevivendo na cúpula da morte.